Seção 15 de Joanna Eyre, de Charlotte Brontë. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2021. Seção 15. Capítulo 15. Não tardou a ocasião do Sr. Rochester cumprir com a sua palavra. Foi numa tarde em que ele me encontrou por acaso com Adélia no parque. Pediu-me que, enquanto ela brincava com o piloto e com a peteca e o volante, passeasse com ele por uma longa avenida de faias à vista da criança. Disse-me então que ela era filha de uma dançarina francesa, Céline Varan, pela qual nutria, como ele dizia, une grande passion. Céline jurava corresponder a esta paixão com maior ardor ainda. O Sr. Rochester imaginava ser o ídolo dela. Pensava, são suas as palavras, que ela preferia a sua taille d'athlète à elegância do Apolo de Belvedere. E, senhorita Eyre, tanto me lisonjeava esta preferência da ninfa gaulesa pelo seu silfo britânico, que a instalei em um palacete e estabeleci completamente, com lacaios, carruagens, cachemiras, rendas finíssimas, pedras preciosas, etc. Em uma palavra, comecei a arruinar-me no estilo tradicional, como qualquer outro apaixonado. Nem tinha a originalidade de traçar para mim o novo trilho, a vergonha e destruição. Mas troteava com exatidão estúpida nas pegadas rotineiras para não desviar nem uma polegada da trilha batida. E tive, pois não merecia outra coisa, a mesma sorte que os demais namorados. Indo visitá-la uma certa tarde, em que Céline me não esperava, soube que tinha saído. A noite era quente, e eu estava cansado de vaguear pela cidade. Acomodei-me no boudoir, feliz por poder respirar o ar consagrado pela recente presença da minha amada. Mas não, não quero exagerar. Nunca pensei que saísse dela qualquer virtude sagrada. Era um certo perfume de pastilhas que deixara um cheiro de almíscar e âmbar antes que odor de santidade. Estava já a sufocar-me com os perfumes de flores de estufa e essências aromáticas, quando me lembrei de abrir a janela e sair à sacada. Havia luar e abundante iluminação de gás, reinava serena tranquilidade. Sentei-me numa das cadeiras, tirei um charuto do estojo, se dá licença, acendo um também agora. A ação indicada causou uma pausa. Depois de ter levado o charuto à boca, soltando uma baforada de incenso de Havana pela atmosfera fria, continuou. Gostava também de doces naquele tempo, senhorita Eyre, e já croquant, perdoe o barbarismo, croquant, rebuçados de chocolate, já fumando meu charuto, e observava as carruagens que rodavam pelas ruas para a ópera na vizinhança, quando um elegante carro fechado, puxado por uma possante parelha de cavalos ingleses e abrilhantado pelas lanternas da rua, se revelou ser a voiture que tinha dado a Céline. Ela voltava. É escusado dizer que meu coração batia contra as grades nas quais me apoiava. O carro parou, como esperava, diante do palacete, e minha chama, pois assim se chamam as namoradas da ópera, apeou, embora estivesse embuçada em um manto, objeto, aliás, escusado em uma tarde de junho tão quente. Reconhecia logo pelo pé gracioso que, ao apear, lhe saía debaixo das rendas. Debruçado sobre as grades, estava para murmurar Mon ange, em um tom só perceptível a seu ouvido de namorada, quando, eis que atrás dela saltou do carro outra figura, também embuçada, mas os calcanhares desta traziam esporas que retiniam no pavimento, e sua cabeça estava coberta por um chapéu. Entraram pelo portão arcado das carruagens. A senhorita já sentiu ciúmes em sua vida? Acho que não. Nem precisava perguntar, pois nunca amou. Terá ainda que experimentar ambos estes sentimentos. Sua alma ainda dorme, ainda não recebeu o choque que a acordasse. Imagina que toda a nossa existência é levada pela correnteza pacífica em que sua mocidade deslizou até agora. Entregue a corrente assim, de olhos fechados e ouvidos tapados. Não vê os escólios eriçados no fundo, nem ouve o quebrar das vagas. Mas digo-lhe, e note bem as minhas palavras, a senhorita chegará um dia, a um passo do canal, onde a corrente inteira de sua vida será reduzida a redemoinhos tumultuosos e espunha que a borrasca quererá arrebatar. Então, ou será esmigalhada em átomos, em uma ponta de rocha, ou levantada ao alto e levada por uma onda providencial para o remanso, como eu agora. Amo este dia de hoje. Amo este firmamento cor de aço. Amo a severidade e a calma debaixo do cetro da geada. Amo Thornfield Hall, sua antiguidade, sua solidão, suas árvores gigantescas e cercas de espinheiros, sua fachada cinzenta e suas fileiras de janelas sombrias que refletem o metálico matiz do céu. E não obstante, por quanto tempo a simples lembrança deste lugar me encheu de horror, eu fugia dele como de uma casa de peste, quanto a aborreço ainda. Rangeu os dentes e calou-se. Parou e bateu o solo duro com as botas. Era como se um pensamento odioso o apertasse e segurasse tão fortemente que não o deixasse avançar. Subíamos à avenida quando ele parou. A residência ficava-nos de frente. Levantou os olhos para os parapeitos, deitando um olhar tão desvairado como nunca vi nem antes nem depois. Dor, vergonha, ira, impaciência, aborrecimento debatiam-se no mesmo momento nas pupilas distendidas. Bravia era a luta decisiva da qual saiu triunfante outro sentimento, alguma coisa dura, cínica, de teimosa resolução que reduziu as paixões à ordem e petrificou-lhe as feições. Prosseguira. Nestes instantes de silêncio, senhorita Eyre, cheguei a assentar um ponto com meu destino. A parca estava ali, ao pé daquela faia, uma bruxa como as que aparecem a Macbeth na charneca de Torres. — Tu amas Thornfield? — disse ela, levantando o dedo com que escreveu no ar um memento cujos hieróglifos corriam todo o comprimento da casa, no espaço entre as fileiras de janelas. — Ama, se podes. Ama, se ousas. — Quero amá-la, disse eu. Arrojo-me a amá-la. E com capricho, guardarei minha palavra. Hei de quebrar todos os obstáculos para a felicidade, para a bondade. Sim, para a bondade. Desejo tornar-me um homem melhor do que tenho sido. Sê-lo-ei, como Leviatã de Jó quebrou a lança, a flecha e a coiraça. Assim eu, o que outros julgam ser de ferro e aço, reputá-lo-ei como palha seca e lenha podre. Adélia tinha se aproximado com a peteca. Arreda! Gritou ele rudemente. Afasta-te, criança, ou vai ter com Sofia. Como ele continuasse o passeio, sem dizer palavra, arrisquei-me a chamá-lo ao ponto onde abruptamente se desviara da narração. O senhor deixou a sacada quando Mademoiselle Varin entrou. Em lugar do repelão que temia receber pela pergunta importuna, como despertando do arrebatamento ameaçador, virou os olhos para mim e sacudiu as sombras da fronte. Oh, esqueci-me da Celine. Ora bem, para resumir, quando vi entrar minha bela, acompanhada por um cavalier, pareceu-me ouvir um silvo e ver como no luar a cabra verde do ciúme se erguia em roscas ondulantes e deslizava para dentro do meu colete. E em menos de 2 minutos abriu uma passagem até o próprio âmago do meu coração. Coisa estranha, exclamou, afastando-se de novo do assunto. Coisa estranha que eu deva escolher a senhorita para confidente destes acontecimentos. Mas mais que estranho é que a senhorita me escute tão calma como se fosse a coisa mais ordinária do mundo, que um homem como eu conte histórias da sua amásia a uma menina nova e sem experiência como a senhorita. Porém, sei perfeitamente que alma tenho posto em comunhão com a minha. Sei que não é sujeita à infecção. É alma fora do comum, a única de sua espécie. Graças a Deus que não lhe quero fazer mal. Mas mesmo que eu quisesse, de mim a senhorita não admitiria ofensa. Quanto mais a menina e eu convivermos, tanto melhor. Pois enquanto eu não lhe posso fazer mal, a senhorita me rejuvenesce. Depois dessa digressão, prosseguiu. Fiquei na sacada, onde vira o boudoir, pensava. Vou preparar-lhes uma emboscada. Introduzi a mão pela janela aberta e corri a cortina de dentro até ficar só uma pequena abertura pela qual pudesse fazer observações. Depois fechei a porta da sacada de modo a tão somente deixar escoar pela fenda os suspiros dos amantes. Assentei-me na cadeira e, no mesmo momento, entrou o par. Em um instante, minha vista se apoderou da abertura. A criada de quarto de Celina acendeu um lampião, colocou-o na mesa e retirou-se. Ambos ficaram expostos à minha vista tão claramente como podia desejar. Ambos tiraram os mantos e ali estava a Varan, reluzindo em cetins e joias, presentes meus. E ali estava o companheiro dela, no fardamento de oficial. Reconheci nele um jovem libertino, com título de visconde, um moço tão sentino no empréstimo com o qual me havia encontrado algumas vezes na sociedade. Pela absoluta desconsideração que lhe tinha, nunca me entrara na cabeça odiá-lo. Conhecê-lo e quebrar-se a presa da cabra no meu peito, o ciúme foi obra de um abrir e fechar de olhos, porque no mesmo momento minha paixão por Celina se apagou como debaixo de uma espivitadeira. Mulher que me atraiçoava por um tal rival não valia a pena de um desforço, era digna de desprezo, embora menos do que eu, a quem ela lograra. Começaram a falar. A conversa acabou de aliviar-me. Era xoxa, mercenária, sem espírito nem coração, antes para impacientar do que para enraivecer. Um cartão meu jazia na mesa, o que levou a minha pessoa ao campo da conversação. Nem ele nem ela possuíam bastante nervo ou graça para me escarnecer deveras. Insultavam-me vulgarmente, ao modo da gentinha que eram, especialmente Celine, a qual até começou a brilhar nas críticas a meus defeitos físicos, deformité, como as chamava. Ora, deve saber que ela tinha o costume de dar rédeas à língua para encarecer o que exaltava, como beauté male, e neste ponto diferia diametralmente da senhorita, a qual na segunda palestra que tivemos me lançou ao rosto a declaração de que não me achava bonito. O contraste fez-me bastante impressão e... Neste momento, Adélia veio apressada. Monsieur, João acaba de anunciar que o feitor chegou e que quer falar com o amo. Ora, neste caso, devo ser breve. Abri a porta da sacada e entrei na sala. Desliguei Celine da minha proteção. Intimei a que evacuasse o palacete. Ofereci-lhe uma bolsa para exigências imediatas. Passei por cima de gritos, acessos histéricos, preces, protestos, convulsões. Combinei com o Visconde um encontro no Bois de Boulogne e no dia imediato deixei-lhe uma bala em um dos seus bracinhos descarnados, magrinhos como asa de frango pervidoso. Já pensava que me tinha arranjado com uma malta quando me lembrei de que a Varan, 6 meses antes, me tinha prendado com esta Adélia. Afirmava que era minha filha, mas não vejo nas feições dela marca alguma de tão tosco padrão. De fato, o piloto se parece mais comigo do que ela. Poucos anos depois de eu ter rompido as relações com a mãe, esta, abandonando sua filha, fugiu com um músico, um cancionetista, para a Itália. Nunca reconheci direito natural qualquer em Adélia para ela ser mantida por mim. Nem o reconheço ainda, pois não sou seu progenitor. Mas ao ouvir que ficava abandonada, tirei a coitadinha do lodaçal de Paris e transplantei-a para medrar pura e sã no solo salubre do jardim inglês. A senhora Fairfax achou a senhorita para me cultivar a planta exótica. Talvez depois de descobrir que a criança é a prole ilegítima de uma dançarina francesa, mude de ideias a respeito de seu cargo e de sua protegida. Um destes dias virá com a informação de que achou outro lugar e pedir que busquemos nova governante, etc., hein? Não, senhor. Adélia não tem culpa nem das faltas de sua mãe, nem das do senhor. Tenho-lhe uma certa afeição e já sei que é mais ou menos órfã, abandonada pela própria mãe e rejeitada pelo senhor. Ter-lhe-ei ainda maior dedicação. Como seria possível que preferisse a pobre orfanzinha, que se refugia junto a mim como sua amiga, a filha de uma família rica, estragada por mimos, e odiando-me como um traste importuno? Oh, é debaixo deste ponto de vista que considero o caso. Ainda bem. Mas agora desculpe. Tenho que entrar em casa bem como a senhorita. Está a escurecer. Mas eu fiquei fora, com Adélia e piloto, mais um quarto de hora. Fizemos uma corrida e jogamos uma partida de peteca. Depois entramos, tirei o chapéu e manto à menina e coloquei-a nos meus joelhos. Demoramos-nos assim uma hora, usando ela da liberdade que lhe dava para tagarelar, sem que lhe coibisse as pequenas liberdades e trivialidades nas quais costumava desgarrar-se quando se lhe concedia muita atenção. Este traço, alheio de caráter inglês, revelava uma superficialidade provavelmente herdada de sua mãe. Nem por isso ela deixava de possuir as suas boas qualidades. E eu estava disposta a apreciar tudo o que havia nela de bom. Busquei em seu rosto e em suas feições semelhanças com o Sr. Rochester, mas não pude achar nenhuma, nenhum traço, nenhum jeito que indicasse tal parentesco. Era pena. Se ela pudesse mostrar até a mínima parecença, o homem afagar-lhe-ia a lembrança. Foi só na reclusão do meu quarto de dormir que comecei a passar revista detida à narração do Sr. Rochester. Como ele observara, não havia nada de extraordinário na substância da narrativa. A paixão de um ricaço inglês por uma dançarina francesa e a traição dela eram, fora de dúvida, ocorrência de cada dia na alta sociedade. Mas no paroxismo de emoção que se apoderou dele tão de repente, quando estava a confessar seu atual contentamento d'alma e gosto redivivo pela velha residência e seus arredores, havia algo de decididamente estranho. Apesar de minha curiosidade não querer passar por alto este incidente, aos poucos, por achá-lo ainda inexplicável, abandonei-o e dirigi minha atenção para a maneira com que o amo me tratava a mim. A confiança que julgava poder pôr em mim parecia ser um tributo à minha discreção. Avaliei-o e aceitei-o como tal. Seus modos para comigo haviam se tornado nas últimas semanas mais coerentes. Já não dava sinais de enfado quando me via, nem se permitia acessos de altivez repulsiva quando nos encontrávamos. Qualquer encontro parecia-lhe até bem-vindo. De cada vez tinha uma palavra, às vezes um sorriso para mim, e quando me chamava oficialmente à sua presença, honrava-me com uma recepção cordial, fazia-me sentir que, de fato, possuía a faculdade de o entreter, e que estas conferências, depois dos trabalhos do dia, redundavam tanto em seu recreio como em seu proveito. Verdade é que eu falava relativamente pouco, mas deleitava-me em ouvi-lo, a ele. Era seu natural comunicativo. Deliciava-se em desdobrar a um espírito bizonho vistas das cenas e dos costumes do grande mundo, não de cenas de corrupção e costumes depravados, mas das quais derivava o interesse da grande escala em que se passavam e da estranha novidade com que ele a sabia caracterizar. E quão sensível não era meu prazer em embeber-me nas novas ideias que expunha, em imaginar os novos quadros que retratava, em acompanhá-lo com a fantasia as novas regiões que me descobria, sem nunca ser sobressaltada nem ofendida pela mínima alusão menos delicada. Com o desembaraço de seus modos, sentia-me livre de qualquer constrangimento. A franqueza amigável, tão correta como cordial que me dispensava, atraía-me cada vez mais. Havia momentos nos quais o considerava mais como parente do que como amo. Ainda se mostrava às vezes imperioso, mas não me afligia com isto, pois via que este era seu natural. Tão contente, tão feliz me sentia por este interesse nobre e expansivo, que se me apagavam as saudades que tivera pela falta de parentes. Meu destino, antes tão mesquinho, parecia ganhar importância. A equidade de minha existência enchia-se de valores. Até minha saúde se robustecia. Eu desenvolvia-me a olhos vistos e tornava-me forte. E acha o leitor que o Sr. Rochester ainda era feio a meus olhos? Não. Gratidão e muitíssimas associações de ideias, todas agradáveis e congênitas, faziam-me de seu rosto o objeto em que me deleitava mais que em tudo. Sua presença na sala trazia-me mais agasalho que o fogo mais vivo. Sem embargo disto, não esquecer as suas faltas teria sido impossível, porque frequentemente ele mas patenteava. Era soberbo, sardônico, duro contra toda inferioridade de qualquer casta que fosse. Em meu íntimo, sabia que sua grande bondade para comigo era contrabalançada por severidade injusta para com muitos outros. Era caprichoso, mais do que se podia desculpar. Mais de uma vez, quando chamada para ler em voz alta, achei-o sozinho na biblioteca, assentado com a cabeça debruçada sobre os braços cruzados, e ao levantar o rosto pude ver como pensamentos ásperos, quase malignos, lhe denegriam as feições. Acreditava, porém, que seu mau humor, sua dureza e suas faltas anteriores contra a moralidade, digo anteriores, pois agora parecia ter se emendado neste ponto, se originavam de qualquer cruz pesada que a sorte lhe impunha. Julgava que, por natureza, ele era um homem de melhores propensões, princípios mais elevados, gostos mais puros do que as circunstâncias, a educação e o destino lhe haviam instilado e desenvolvido. Pensava que ele consistia de materiais excelentes, os quais, porém, ainda estavam aglomerados em uma massa sem ordem nem plano. Não posso negar que me inquietava por sua aflição, fosse ela qual fosse, e teria dado muito para mitigar. Tinha apagado a vela e estava deitada, mas não podia dormir, a pensar naquele seu olhar de quando parava na avenida e me contava como seu destino lhe estorvava o caminho, com a pergunta de se atrevia a ser feliz em Thornfield Hall. E por que não? Me perguntei a mim mesma. E que é que eu afastaria da casa? Deixá-la-á em breve? A senhora Fairfax disse que raras vezes se demorava mais de 15 dias seguidos, e agora já estava a deter-se 8 semanas. Se partir, será penoso. Suponho que fique ausente durante a primavera, o verão e outono. Quão destituídos de alegria serão os dias mais brilhantes do sol. Não sei bem se depois deste cismar tinha dormido ou não. Em todo caso, voltei toda a mim pelo sobressalto que levei ao ouvir um murmúrio vago, lúgubre, que parecia descer do teto do quarto. Quem me dera ter deixado a vela acesa, porque as trevas eram terrivelmente espessas e eu estava fraca. Assentei-me na cama para escutar, mas o som tinha se abafado. Tornei a experimentar se podia pegar no sono, porém as ansiosas palpitações do meu coração tolhiam-me a tranquilidade toda. Do longínquo pato ressoavam 2 pancadas da pêndula. No mesmo instante, senti como se alguém, de caminho pela galeria escura, tocasse na minha porta, correndo os dedos às apalpadelas sobre as almofadas. Perguntei, quem está aí? Nenhuma resposta. Tiritava de terror. Mas logo me veio a ideia de que podia ser piloto, que às vezes, quando por descuido a porta da cozinha ficava aberta, subia a escada para se deitar diante do quarto do Sr. Rochester. Este pensamento acalmou-me um pouco. Deitei-me de novo. O silêncio apaziguou-me os nervos e, como afinal a casa toda repousava em sossego ininterrupto, o sono pouco a pouco voltou. A sorte, porém, não quis que achasse descanso naquela noite. Apenas um sonho começara a ciciar a meus ouvidos, quando fugiu aterrorizado por um incidente que me gelou a medula dos ossos. Era um riso diabólico, baixo, abafado, grosso, emitido, como imaginava, pelo buraco da chave de minha porta, pois minha cabeceira ficava perto dela. E no primeiro instante, pensei que o espírito mofador devia até de estar ao lado da cama, ou antes ter-se acocorado junto do travesseiro. Levantei-me olhando em redor de mim, mas não enxerguei nada, e enquanto ainda estava com a vista trespassar as trevas, repetiu-se o som, e percebi que vinha de além da parede. Seguindo o primeiro impulso, levantei-me, corri o ferrolho e gritei mais uma vez, quem está aí? Alguma coisa gargarejava e gemia. Logo se ouviram passos esmorecidos pela galeria, em direção à escada da galeria, que havia pouco se tinha fechado por meio de uma porta. Esta se abriu e fechou, e mais uma vez ficou tudo quieto. Teria sido Grace Poe? Estaria possessa? Já me não era possível ficar sozinha. Devia ir ao quarto da senhora Fairfax. Vesti ligeiramente a saia e o xale, com mão trêmula puxei o ferrolho e abri a porta. No tapete da porta, exatamente defronte do meu quarto, estava uma vela acesa, o que me surpreendeu. Mas mais ainda me assombrou o ar denso, como que carregado de fuligem, e enquanto olhava ao redor para saber de onde vinham aquelas listras cinzentas, notei mais o cheiro penetrante de panos queimados. Ouvi um rangido. Era uma porta entreaberta, a do quarto do Sr. Rochester, e dali prorrompiam turbilhões de fumaça. Já não pensei na senhora Fairfax, e ainda menos em Grace Poe e na gargalhada. Em um instante estive na câmara. Labaredas envolviam o leito, as cortinas em fogo e, no meio das chamas e vapores, o Sr. Rochester dormindo a sono solto. Gritei, desperte, desperte! Sacudi-o, mas só se virou murmurando. A fumaça o narcotizara. Não havia tempo a perder. Os próprios lençóis iam pegar fogo. Corri para a bacia e o jarro, por boa sorte grandes ambos e cheios de água. De um ímpeto lancei mão dos vasos e derramei um dilúvio sobre a cama e quem a ocupava. Voei ao meu quarto e com o jarro dali batizei mais uma vez o leito e com a ajuda de Deus consegui extinguir as chamas que o devoravam. O silvo dos elementos inimigos, o estouro do jarro, que atirara ao chão depois de esvaziado, e sobretudo o abundante banho que lhe deitei, por fim acordaram o Sr. Rochester. Apesar da absoluta escuridão, que de novo reinava, soube que ele estava desperto porque ouviu fulminar anátemas tremendos, por se verem uma poça de água. — Então temos inundação? — gritou. — Não, senhor, mas houve incêndio. Levante-se, e já, pois está todo molhado. Vou buscar-lhe uma luz. — Por todas as fadas da cristandade? É a Jonaé? — perguntou. — Ah, bruxa, em que estado me pôs? Quem mais está no quarto? Combinaram-se para me afogar? — Vou buscar-lhe uma vela, senhor, e pelo santo nome de Deus saia da cama. Alguém tramou contra sua vida. Não pode perder tempo se quer descobrir quem foi. — Aqui me tem, estou de pé, mas custe o que custar, busque-me uma vela. Esteja de volta em 2 minutos. Entretanto, vestirei roupa seca, se houver. Sim, aqui tem o penteador. Corra! Corri, quanto pude, e trouxe-lhe a vela que ainda ardia no corredor. Tomou-a da minha mão e, levantando-a, inspecionou o leito todo chamuscado e queimado, os lençóis ensopados, o tapete alagado. — O que é isto? E quem foi que o fez? Relatei-lhe brevemente o que sabia, o riso estranho que ouvira na galeria, os passos para cima, para o terceiro andar, a fumaça, o cheiro de pano queimado que me guiara a seu quarto, como achar as coisas aí e como inundara com toda a água a meu alcance. Ouviu-me muito seriamente, exprimindo antes cuidado que admiração. Não falou imediatamente quando acabei de contar o sucedido. — Quer que chame a senhora Fairfax? — perguntei. — A senhora Fairfax? Não. Para que serviria a ela? Deixe-a dormir em paz. — Mas vou chamar Lia e acordar João e a mulher dele? — Tampouco. Fique bem quietinha. Traz o xale. Se não está bastante agasalhada, tem meu capote ali. Dobre-o em volta de si e sente-se na cadeira de braços. Está aqui. Já lhe o ponho. Descanse os pés no mocho para ficarem fora d'água. E agora devo deixá-lo uns poucos minutos. Tiro-lhe também a vela. Espere minha volta e calada, nem um pio. Cumpre pegar a visita no terceiro andar. Lembre-se, não se mexa nem chame ninguém. Foi-se. Eu seguia com a vista a luz bruxoleante. O Sr. Rochester passou na ponta dos pés pelo corredor, abriu de manso a porta da escadaria, fechou-a atrás de si e deixou-me nas trevas. Pus-me de ouvido atento para ouvir qualquer ruído. Mas nada. Demorou-se muito. Fiquei aborrecida por estar com frio, apesar do manto. De mais a mais, não entendi para que ficar, se não devia alarmar a casa. Estava a ponto de expor ao desagrado do amo, desobedecendo às suas ordens, quando o reflexo da vela reapareceu na parede e eu ouvi o pisar de pés descalços nos tapetes. Esperava que fosse ele, e não coisa pior. Entrou pálido e abatido. — Já descobri tudo. Disse ele, colocando o castiçal no lavatório. — É como supunha. — E que foi então, senhor? Não me deu resposta, mas ficou parado, de braços cruzados e fixando os olhos no chão. Depois de alguns minutos, perguntou num tom peculiar. — Esqueci. Não é que a senhorita disse que viu alguma coisa quando abriu a porta? — Não, senhor. Só encontrei o castiçal no soalho. — Mas ouviu uma gargalhada estranha? Talvez a tenha ouvido já, muitas vezes, ou pelo menos coisa semelhante? — Sim, senhor. Há em casa uma costureira chamada Grace Poole. Ela ri exatamente assim. É uma pessoa esquisita. — Tal qual. Grace Poole. Adivinhou. É como disse uma pessoa singular, e muito. Pois bem, vou refletir sobre o caso. Entretanto, estimo que a senhorita seja a única inteirada das particularidades exatas do incidente. Não é nenhuma mexeriqueira. Não diga nada a ninguém. Vou dar conta deste estado de coisas. E apontou a cama. E agora volte a seu quarto. Eu passarei o resto da noite otimamente no sofá da biblioteca. São quase 4 horas. Mais 2 e os criados estarão de pé. Então, boa noite, senhor. Disse eu, saindo. Pareceu surpreendido. Não entendi a incoerência, pois tinha-me pedido que me retirasse. — O quê? — exclamou. — Já se vai? E dessa maneira? — O senhor não disse que me fosse? — Mas não sem se despedir? Não sem uma ou outra palavra de reconhecimento e gratidão da minha parte? Ora, salvou-me a vida, arrancou-me a uma morte terrível, cruciante, e passa adiante como se fôssemos estranhos um a outro. Ao menos dê-me a mão. Estendeu a mão, juntei-lhe a minha, fechou-a primeiramente em uma, depois em ambas as suas. Salvou-me a vida. Sinto imenso prazer em dever-lhe dívida tão grande. Por ora não posso dizer mais. O papel de devedor em tal assunto, eu não seria capaz de sustentá-lo com outro quem quer que fosse. Com a senhorita, porém, o caso é diferente. Seus benefícios não me oprimem, Joana. Fez pausa, fitou-me. Palavras que quase se podiam ler pairavam-lhe nos lábios trêmulos, mas a voz lhe ficou presa. Mais uma vez, muito boas noites. Não há dívida, nem benefício, nem obrigação. Nada, nada. Sabia, continuou, que em tempo dado, de qualquer maneira, me havia de fazer qualquer benefício. Li-o em seus olhos a primeira vez que a vi. A expressão, o sorriso deles, não tem em vão. Tornou a estacar. Não tem em vão. E precipitou a fala. Lançado alegria até o íntimo do meu coração, a gente fala em simpatias naturais. Tenho ouvido contos de bons gênios. Sim, há um grãozinho de verdade até na fábula mais desvairada. Minha querida salvadora, boa noite. Energia estranha fazia-lhe vibrar a voz. Brilho misterioso acintilava-lhe nos olhos. Estimo que um bom acaso não me permitisse dormir, disse eu, e virei-me. O quê? Sempre se quer ir embora? Estou com frio, senhor. Está com frio? Sim, e com os pés em uma poça d'água. Vá por fim, Joana, vá. Mas ainda segurou-me pela mão, que eu não pude desprender. Lembrei-me de um expediente. Parece que ouço a senhora Fairfax, senhor. Bem, deixe-me. Afrouxou os dedos e escapei. Tornei a deitar-me, mas de dormir, nem ideia. Até amanhecer, vi-me jogada em um mar cavado e temeroso. Vagas imensas de apreensões arfavam de alegres carneiros. De quando em quando imaginava ver, além do escarcéu, a praia bela, como os outeiros de Beulá, e aragens bafejadas pela esperança levavam triunfantes meu espírito para a meta. Mas não a podia alcançar, nem em imaginação. Uma brisa contrária soprava do continente e repelia-me cada vez. O bom senso queria resistir ao delírio, o juízo calmo à paixão. Esta agitação febril não me consentia repouso. Levantei-me apenas despertou o dia. Fim da sessão 15.